contempla como é triste meu viver, sem esquecer um só momento teu amor. Me deixaste no sertão abandonado, este caboclo magoado, padecendo grande dor. Sua casinha lá no alto da montanha, agora é tão estranha, tem mesmo a cor da saudade. Que crueldade da cabocla, minha amada, esqueceu sua morada e a minha felicidade. Que crueldade da cabocla, minha amada, esqueceu sua morada e a minha felicidade. Santo pra minha felicidade, eu quero por caridade o amor dessa mulher. Quem tanto quer, quem te ama e quem te adora, tão triste chora neste rancho de sapé. Me desprezaste por um outro da cidade, a maior infelicidade é despreza quem quer ter. A sorte foge, o dinheiro se escasseia, torna a vir morar na aldeia, fica igual a eu também. A sorte foge, o dinheiro se escasseia, torna a vir morar na aldeia, fica igual a eu.